Já bateu a saudade e a distância é ruim. Quando gostamos de verdade, companheirismo, cumplicidade e parceria é muito bom, que dure por todos os dias. Nossas histórias, nossos momentos, alegria surgindo a cada momento. E com as conquistas que somos assim, conquistando, e a vida nos vai levando. Lugares, irei te levar. O mundo dá volta, são várias fases. Sempre esteve comigo na dificuldade. Agora iremos curtir, celebrar de verdade. Terminei os trabalhos, voltarei para minha cara metade. Logo mais iremos.